São palma, sangue bom. Aperte o play, aumente o som. Sinta o corpo vibrar, deixa o disco rodar e veja o quanto Deus é bom. Come on, batam palma, sangue bom. Aperte o play, aumente o som. Sinta o corpo vibrar, deixa o disco rodar e veja o quanto Deus é bom. Sinta a batida chegar em teus ouvidos e deixa minha rima tocar em seu espírito. O ódio vira amor, a guerra vira paz. Jesus traz a luz pra nós e muito mais. Salte, agite, pule, grite, cante, fale, ouça, pense, que rap interessante. Viva esse instante, ele é todo teu. Quem te oferece isso não sou eu, é meu Deus. Futuramente eu só quero que a sua mente se lembre do que eu rimo em tempo presente pra ser o elo mais forte da corrente. Vencer toda a malícia da serpente. Pensando no meu povo eu também faço só um doido. Se isso é ser cachorro louco eu também tô nesse jogo. E jogo pra ganhar, chega mais, vem pro time. Demorou, sangue bom, vem no som com os King. Batam palmas, sangue bom. Aperte o play e aumente o som. Sinta o corpo vibrar, deixa o disco rodar e veja o quanto Deus é bom. Come on! Batam palmas, sangue bom. Aperte o play e aumente o som. Sinta o corpo vibrar, deixa o disco rodar e veja o quanto Deus é bom. Come on! A chapa esquentou, o tempo fechou. Você demorou e nem sequer se arriscou, mano. Não diga não, nem tirou o pé do chão. Tentou, tentou, mas não conseguiu nem bater as mãos. Vê se solta, vê se toca. E a timidez não abre porta. Liga os manos, liga o King O. Deus no comando, a parada firmou. Não fique parado, se mexa, faça que aconteça. Lembre que Deus falou, não se esqueça. Então deixe a música entrar na sua mente, que profundamente vai falando de Jesus somente. Eu daqui, você aí, pela voz não me conhece. Eu sou o Davi, vê se não esquece. Guerreiro, mineiro, o resto já sabem. Ei, oh, com Deus estou na primeira classe. Batam palmas, sangue bom. Aperte o play e aumente o som. Sinta o corpo vibrar, deixa o disco rodar e veja o quanto Deus é bom. Come on! Batam palmas, sangue bom. Aperte o play, aumente o som. Sinta o corpo vibrar, deixa o disco rodar e veja o quanto Deus é bom. Come on! Batam palmas, sangue bom. Venha comigo, não tenha medo. O Vitor tá na área, sou mais um dos mentiros. Deus te aponta, te ajuda, venha com os manos, é só dançar. Estou aqui para rimar e também para louvar a sua vida. Pertence a Deus que ele está no comando e sempre sabe o que você está pensando. Ele quer te amar, é só você se entregar e exaltar o nome poderoso de Jeová. Agradeço pelo que fez no passado, entregando sua vida pra ser crucificado. Pelos pecados que ele não cometeu, simplesmente por amor a você e eu. Não pare, não dê o tempo. A música tá ensinando, eu sou, eu só lamento. Pelo menos tente, seja inteligente. Não pense duas vezes, venha com a gente. M.A.N.O, mano, pole o porre, mano, sem dó. Sempre invasão, irmão, show, mostrando quem sou. Então se liga só, aqui quem tá falando tá chegando de mansinho. O mundo inteiro tá na casa, tá na área, eu sou Paulinho. Eu sempre fazendo a minha rima, então na minha rima se liga. Se liga, branco, branco.